Família, eu não acho por interesse igual Obama e Clinton. Meu motor ainda é o mesmo que move o carro dos Flintstones. Ninguém me impede quando o TV me chama. Se aqui problema é mato, eu sou um cortador de grama. Eu sei que a vida é dura nos tempos de vaca magra. Pra vida que já é curta, eu vacilo, é um viagra. A vida me dá sopa, mas descoma com hashi. Problemas me cercam, mas a culpa é só de watashi. Eu descasco abacaxi e se insisto em dizer lute. E a cota é descascar toda a sessão de hortifruti. Aí, problemas monetários tenho, mas não meto louco. É só no vôlei pra eu conseguir realizar um saque. E hoje eu sinto que pedras no sapato é pouco. É tanta pedra que meu tênis se perdeu na crack. Tenho problemas de orçamento que deixam o pensamento dos mais incríveis matemáticos em estado de tormento. E nem esquento quanto o banco cobra, enquanto pra ele sobra o tanto que eu devo dobra. Mas que noia deve droga, Yoda diz que nem yoga adianta pra esquecer os problemas. Mas que Nelly Kellen dilemas, mas que dezenas, centenas. O esquema é que geral que aponta a fronte não resolve. Mesmo sem prestar problemas, sempre tem quem me devolve. E na gringa tem som 99, é bom ainda reclama. Quem dirá, eu pobre no Brasil, com mil ainda sem grana. Tá bacana, bem bacana, você curtindo meu som. Tá aí ó, um problema a mais pra quem não faz um rap bom. Os problemas sem solução, minha coleção sem dimensão. Tanta pressão que deixaria qualquer analista em depressão. Seu problema é problema seu, não é nosso, mano. Trato as treta igual Iraque, trato os norte-americanos. Problema de mãozão de carnaval a carnaval, vida. Não me gasto, sou problema, me gasto, sou problema.